que acharem certo, eles vão com o campo. Sim, bom dia, Ultra 3304. O Tati Alice Serra está visual com o campo, pode passar para a 1 no defesa, passou para a IP já. Salvador, TAM 3304. 3849 para a possibilidade de estacionamento, está no 05. Direto à posição Elefa? Livre. Obrigado. Charlie Charlie Serra Torre, 1895. Táxi até o portão 3 pro 631. Solo Gol 072, segurou. Alfa, vai reportar de 2 ilhas, 072. Atinge, mantém 2000 estabilizado, Gol 888. 21888, completa final, faz o check pré-pouso e chama a torre 118 decimal 95 com pouso. 295 graus. Paulo Web 6729. Copia, senhor, 6729. Pessoa 16, da Eulia da Brito, conforme o plano, 1208, 5041, na ponte 2 do Web 6729. 0020, chamaremos o Web 6729. Controle Salvador. Bom dia, Gol 923, decolou da Euleda, Brice, para a sua escuta. Gente, Gol 923, contato radar estabelecido, salve ao nível 360, seda da El. 360 da El, Gol 923. Solo Web 6729, ponte 2, pushback acionamento. Solo Web 6729, autorizado, chama pro táxi, web 6729. Abração Juliette, 072. Guarda, 072. Solo, gol no 072. Por favor, qual é o nosso gate previsto? Dan 3304, chama Recife na frequência 128.8, secundário 26.0. Recife 128.8.260, 3304. Salvador, gol no 8. A Alfa vai reportar. Tratando na frente. Antes da direita. Táxi do SAM 3859, o POB é de Uno, autonamento 4 horas, alternando Campinas. Ok, vai seguir o FS 3859. Solo Web 6729, 157 a bordo, 4 e 5, alterna com fins para táxi. Direita, 1895, 1020, bom trabalho, até a próxima, 6729. De Paripe, reporte quando o ideal é descida, o Juliette Anguzulu, após para a modificação do plano para a pousada na 7. 923, chama Recife na frequência 125.1, secundário 133.25. 251-3325, gol 923. Bom dia, será minha 3-1-2. Oxenéia 3-1-2, contato radar, sobe ao 350, sai da PUCA. 350 PUCA, postagem de coordenar Aracaju, 3-1-2. Guarde. Oxenéia 3-1-2, autorizado direto Aracaju. Aracaju na prova, 3-1-2, obrigado. Controle Web 52PE. Confirme, chamando o controle. Webjet 52PE decolou Salvador, já está iniciando a curva pela esquerda, querendo evitar formações. Perdão, a curva foi pela direita. É o Web 6729. 6729, positivo. Eu estou nesse estão já iniciando a curva pela direita, querendo evitar formação. Vente 6729. Está sob contato o radar, suba ao nível 360, após o desvio da EL. Após o desvio da prova da EL, Web 6729, obrigado. Só para informar, a gente está aguardando o balizador aqui, vem entrar em contato com a companhia. Descem 4 no 4, mantém 130, chegada a mar e reporte para a descida. Controle Salvador, o ponto de letra pelo para a descida. controle. Zulu, Tango Zulu para a descida. Projeto Tango Zulu, desce para 4 mil pés, o ajuste Salvador no 020. 4.000, 2.000. Zulu no 605. Diga. No 605 agora com o centro Recife. Frequência 125 decimal 1, secundária 133 decimal 25. 3859, contato radar, sobe o nível de voo 360, saída Arbor. Esse é o 360, saída Arbor, 3859. Nível 050 na proa de TAP, a chegada é Mare. Chané 6312, chama Recife na frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, Movô. 125, 45, 26, 85, bom trabalho, 6312. Webjet 6729, suba restrito ao nível 340 e dá presente, está autorizado bridge. Restrito 340, dá presente bridge, web 6729. O prolongamento é 1-0, está autorizado o cruzamento, Mike Bravo. Mike Bravo, está ciente e mantendo a sua escuta permanente. Web 6729, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. 251, secundário 3325, obrigado, bom dia. Boa. Salvador, Salvador, 354, 154, ideal de descida. 5414, desça ao nível 070. 070, 54, 54. O controle é gol 982, não quiser, esquerda aí para 040, 10 milhas, depois é planetado. 7982. Positivo, modificado no 244, o Juliette Tango Zulu. Descida para 1 no 1500 pés, para se adequar aos corredores, o ajuste permanece no 020. Para a prova de Paripe, Juliette Tango Zulu. Após o desvio, voa a duna. Obrigado, boa nave também. Plan 3859, chama Recife na frequência 128.8, secundário 260. Ok, 288, antena 260, TAM 389. Obrigado, bom dia. Mike Bravo, você não escuta? Bom dia, o Trip 5221 está na Arbor e solicita a liberação da restrição do nível 110, se possível. O 5221, o contato radar estabelecido, sobe ao nível 2200 no perfil da Arbor. Ok, entendido que teremos que cumprir a restrição de altitude. O... Qual o nível que o senhor cruzaria próximo à Arbor? 90. Próximo à Arbor, a 15 milhas. Em Arbor estaremos já acima dos 110. Isso, 15 milhas, o 5221, nós temos três aeronaves efetuando a chegada mária. Ok, cumpriremos o perfil conforme previsto, grato. É o Trip 5221. O Trip 5414 está sob vetor radar para sequenciamento, curva à esquerda, na proa 330. Proa 330, limite será 3 minutos nessa proa. Esquerda 330, limite a 3 minutos nessa proa, 5414. O 5414 vai reduzir velocidade, vai tentar amenizar aqui. E também a gente tem condição de manter 240 até 4 milhas de duna. Sente, inicialmente mantendo a proa, será o segundo sequenciamento, 5414. Sente, 5414. Confirme chamando o controle. Autorizado voo a Bonf para interceptar a chegada, o Cometa 95, mantendo nível de voo 120, reporta quando no ideal de descida. Cruz de Salvador, bom dia, o Xené 6250, com a informação mais cruza o ONU 60 para o ONU 50. Bom dia, 6250, desça ao nível 050, a chegada é a Mari. Chegada Mário, Voo no 982, desça para 2.000 pés. O ajuste agora é 1.020. 2.000 com 1.020, voo 982. Quatro no quatro, curva direita agora na proa 050. 050, 54 no quatro. Mike Bravo, Oscar. Na torre 1895, não, o senhor chamou não? Sete. Pode prosseguir na descida, 5-4-4. Chama a torre 1895 no momento, Mike Bravo, Oscar. 5-4-4, pode prosseguir na descida? Afirmativa, até 3.000, ajuste no 020. 3.000, 5-4-4. O trip 54 no 4 para interceptar o lock, agora curva à direita na proa 070. Direita 070 para interceptar o lock, 54 no 4. Autorizado encerrado para o Juliette Tango Zulu. Afirmativo, proa da rotatória, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu. O Juliette Tango Zulu tem um helicóptero próximo à rotatória, mantendo 500 pés sobre o solo em condições visuais, é um Bravo 06. Paciente. Juliette Tango Zulu chama a torre na frequência 118, decimal 95. Juliette Tango Zulu. Nove cinco, confirme a proa.